Skype pelo tablet. Porque se eu usar pelo PC, o HD explode. Então é... Pois é. Portaria do meu computador quebrou, velho. Eu tô desempregado, infelizmente. Ah, trabalhar com cruzeiro. Ah, obrigado pela crise. Prazer. Isso. Aí eu vim pra casa, arrumei um emprego, tipo de freelancer, e o computador quebrou no dia que eu arrumei o emprego. Eu tive que cancelar com o cara. Caramba. É uma coisa boa como introdução, e falar de emprego, assim, um pouquinho, né, assim, de algumas coisas, talvez experiências, sei lá. Pode ser, cara. Passado. Tá aí. Boa assim, ideia. Desenvolve. Evolui isso aí, evolui. Vamos lá. Comigo. Vou começar aqui, então, comigo. Tive uma experiência de... um ano mais ou menos que eu trabalhei numa lan house aqui na cidade, em Macaé. E nossa, cara, aconteceram altas paradas, dei soco na cara de um já, e um quebrou o vidro lá da. E o dono da lan house bebia pra caralho, às vezes ia dar porra na gente bêbado. Tinha várias coisas. Teve um lance que aconteceu uma vez, inclusive esse maluco que deu um soco na cara dele, tendo a lan, e tava no meu horário de trabalho. Era um maluco que já vinha enchendo a porra do saco desde a segunda-feira. E era uma semana que eu tinha. Que eu tava me preparando pra ir tirar o CPF, né? Pegar a documentação, tal, essas coisas. Ah, na segunda ele resolveu me tirar. Aí até entrar com a bicicleta dentro da. Entrar na lã com a bicicleta e tudo, ele entrou. Aí você vai segurando a onda, né? Você tá trabalhando, você não quer se queimar, né? E essa feira, mesma coisa, querendo fazer graça. Já vinha de muito tempo, mas aí ele tirou essa semana pra me encher. Na quarta, ele resolveu ficar quieto. Ele era um local? E só um cara que encheu o saco. Peraí, repete. Ele não era exatamente um bullying. Ele não era exatamente um bullying porque ele era mais novo que eu. Mas era abusado. Ele falava gostava de você, meu. É bicha. É. Aí, na quinta-feira eu tava. Fui sair de manhã pra. Antes do meu horário de trabalho, eu saí pra resolver a mutreta lá do CPF. E vocês sabem que CPF, principalmente se for fazer na caixa, é uma burocracia dos infernos. Não pelo documento em si. Né, que você vai lá, anota, escreve um monte de coisa, etc. Mas na hora de entregar, cara. E era um dia que tava cheio o banco. Quer dizer, entrei lá 11 horas e saí de lá 2. Não, entrei lá 10 horas e saí de lá 2. Já tinha passado do horário de trabalhar, né? Uhum. Na verdade, ia passar, porque o meu horário era de 3 às 11. Ou seja, tarde às 11 da noite. Aí até eu chegar em casa, os ônibus daqui que os caras são mais roda presa do que outra coisa. É. E olha que nem é longe, centro. Da onde eu moro aqui pro centro, cheguei lá já puto. E o pior, cheguei lá puto, ainda tive que voltar no centro porque tinha esquecido os documentos no centro. Porra! O cara, e eu fui lá na rodoviária lá comprar alguma coisa, esqueci lá, numa loja. Aí o cara da loja me ligou, você esqueceu aqueles documentos e tal. Aí fui lá, puto pra caralho já. Peguei o documento e voltei. Aí fui trabalhar, já puto. Você tá naquele dia que você acorda com o pé esquerdo. Tudo dá errado. Aí, nesse dia, esse camaradinho aí resolveu me tirar. E, cara, num dia que você não tá muito legal, não dá muito certo. Você vai falar um monte de merda, você vai falar que seu pai vive de pipa, não sei o quê, pereréu, porque meu pai vende pipas mesmo, sempre vendeu pipas. Mas, lógico, ele trabalha, ele tem emprego. Quer dizer, tinha, né? Até pouco tempo atrás ele foi demitido. Mas ele trabalhava de vigilante e tal. Meu pai não tem muito tipo, coitado. Assim, não é trabalho honesto, né? É um trabalho honesto, exato, exatamente. Não, é, não tá fazendo merda, é trabalho honesto. Então tá beleza. E esse colega começou a querer me sacanear, tirar onda e tal, e sabia que eu tinha problema de visão, essa coisa toda e tal. Beleza. E eu já tava puto, porque a semana... Já tava me tirando a semana inteira, exceto quarta-feira. E na quinta, que eu vi que eu tava mais puto por outra coisa, ele resolveu me tirar, pegou um dia ruim. Aí você, ele veio... Na verdade, ele pegou um dia que era pra tudo extravasar. Exatamente. Eu entendo teu ponto de vista, é por aí. Aí esse camarada passou por detrás de mim. E eu, assim, não sou lutador, mas eu tenho umas coisas em mim, do tipo, eu não olho diretamente pra pessoa. Eu presto atenção, eu olho o lado oposto. E tinha uma luz do lado oposto à minha pessoa que tava refletindo esse cara que tava passando por trás de mim e a sombra tava do outro lado. Eu fiquei prestando atenção pela sombra. Cara, eu não sei como. Eu já tava puto. Eu só virei a mão, cara. Mas foi certinho no meio do nariz, cara. Foi certinho na cara, mas no meio do nariz, tá ligado? Eu falei, porra. Aí ele foi maluco. Eu falei, maluco? Vaza daqui, senão eu vou quebrar tua cara, filha da puta. Que tal? Aí ele Vazou, mano. Depois que eu peguei um pedaço de madeira, isso aí, falei, vem cá. Tá querendo bater com essa madeira aí? O pior não foi isso. No dia seguinte, a irmã dele apareceu, gostosíssima pra caralho, diga-se de passagem. Enfim. O cara é um tribo. Dois meu amigo que, olha, Jesus. Duas morenas que, meu Jesus. É. E até hoje, hein? Isso tem 10 anos que aconteceu. Até hoje, a porra das mulheres. Enfim. Se você perdeu as chances com ela, não valeu. Não, pior que eu não perdi. Pelo contrário, ainda ganhei depois dessa história. É, lógico. Tem que ter, né, meu filho? Olha. Ou seja, foi o dia certo mesmo. Oh. Aí eu fui, conversei com ela, até pedi desculpa por ter dado uma porrada nele, mas eu expliquei, pô, tá me enchendo o saco e tal. Depois ela. Um breve corretivo, vamos colocar assim. É. No dia seguinte do dia da porra, que deu a porrada dele, deixa eu repetir isso aqui, porque na hora da edição aí vai dar merda. No dia seguinte, ao dia que eu dei a porrada nele, na sexta, a irmã dele veio na loja, o azar dele foi se a irmã dele veio. Eu falei assim, agora eu vou aproveitar, né? Fui lá, sentei, pensei, ó, meu irmão fez isso, mexeu o saco. Peço até desculpa por ter batido nele, porque eu já tinha 20 anos e o moleque tinha 14, então, mó de idade, né? Vai saber, tem essas porra de enfim, corpo de delito, tá? Essas porra todas. De qualquer maneira, por educação, não sou trouxa. Falei que tinha que falar. Aí, depois desse dia, ela veio me falar, não, pô, apanhou pra cacete e tal, sei o que. Então essa é uma das muitas histórias que eu tenho da época de Lan House. É, eu trabalhei em Lan House também, só que não teve histórias muito legais lá. O lugar era, tipo, era uma Lan House num shopping. E. Ah, e lá, assim, é um shopping que fica na beira-mar aqui da cidade. Que a beira-mar aqui é um dos lugares mais caros que tem aqui em Florianópolis. Provavelmente o mais caro, ou um dos mais caros, depois de Jurerê Internacional. Que teve aí esses dias o... Acho que foi hoje até que deu um casamento bancado pela Lei Rouanet e tal. Saiu um monte de site. Aí... Enfim. Só que... Tipo assim, vai muito gringo, tá ligado? Tipo, tem um hotel ali gigante... Oi? Então, não, eu ia falar que a proposta falou da Lei Rouanet, eu me lembrei que a proposta teve esse caso sinistro da Lei Rouanet hoje aí, vocês viram isso? O que que era? Lá que, se não me engano, acho que prenderam 14 pessoas por desviar 180 milhões, cara, do negócio da Lei Rouanet aí. Caramba, hein? Hoje isso. E, ah, isso daí é normal. É normal, é o PT. Tá bom. enfim. Fala. Mas enfim. Tá droga, cara. Aí o hotel mais pica das galáxias aqui da cidade, que é um hotel chamado Majestic, tipo, sempre quando vem um gringo ou alguém famoso e tal, acaba hospedando nesse hotel, que fica bem na beira-mar. Daí, como o shopping fica do lado... Um nome gourmetizado, tu quer dizer, né? Um nome frufru fresco que não vai fazer diferença nenhuma. Olha, eu nunca entrei lá no hotel, mas assim, por fora ele é muito bonito, então acredito que deve ser tão bom quanto ele aparenta ser, né? Acho, né? Mas enfim, aí é a embalagem, né? Mas daí, tipo, como era a única Lan House que na redondeza e fica num shopping gigante também do lado do prédio maior ainda, então ia muito gringo ali, muita gente famosa e tal. Só que não é nem esse ponto. O ponto é que o dono a dona, melhor dizendo, da Lan House, era uma senhora que, pelo menos na época, o marido dela era um dos diretores de uma das maiores empresas de cerâmica do sul do país. E morava também na beira-mar, não sei o que, toda dondoca, frufruzona, blá blá blá. E cara, a mulher, assim, era extremamente mão de vaca, cara. Tipo assim, tá ligado o clipe de papel, assim, que... O clipe comum? Tipo assim, ela literalmente contava os clipes de papel, ela contava os elásticos de dinheiro, ela contava cada folha, chamequinha. Não, ela era mesquinha, cara. Nossa! Mesquinha mesmo, cara. Então, a mulher, assim, ó, ela morava na beira-mar também e tal, pô, então, tipo, morava num dos prédios mais caros da cidade, deve morar ainda, não sei. E detalhe, cara, a mulher contava cada coisa, tipo, cada balinha, cada folha de papel, cada coisa, assim, cara, era insuportável, tipo assim, era 6 horas de expediente. Falta às de vezes... pica, falta de pica pura, é isso. Olha, não duvido, cara, porque se ela tinha tempo pra se preocupar com minúcia desse tipo, olha, possivelmente era. Cara, é sério, se ela tem tempo pra se preocupar com bala, ela não tem tempo pra levar rola. É possivelmente. Não, detalhe. Vai contar clipe de papel, é muita perda de tempo. Sim, não. Os feministas devem estar tendo orgasmo, tipo, essa frase, quando eles ouvirem. Ah, cara, a verdade seja dita, simples assim. Aí, então, daí, cara, assim, às vezes era só 6 horas de expediente e ela fazia ficar, tipo, 15 minutos, 20, meia hora a mais, pra esperar ela contar cada coisinha e ver se realmente tava certo. Aí, pô, faltou, sei lá, um trident de 40 que tinha ali. Ah, cadê o trident? Pô, não sei o que. Ela vai lá anotar, vai no fim do mês, ela pegava todos esses descontos e descontava do salário dos 3 ou 4 cabeça de bagre que trabalhava ali pra ela, tá ligado? Tipo, era muito bizarro. E coisas do tipo, assim, sabe? Tipo, ela, ninguém nunca tava feliz com ela, nunca tava feliz com ninguém, tava sempre desconfiada, achando que alguém ia passar a perna nela. E coisas do tipo, tá ligado? Ou seja, ela era o padrão pro povo brasileiro, que todo mundo, ninguém quer passar por lá da perna aqui nessa porra. Mas a mulher era neurótica, tá ligado? Tipo, ela não tinha precedente pra isso. Ela já contratava o cara achando que o cara era desonesto, tá ligado? Então, caraca, um atraso bonito, então, antes disso aí, né? Que foi? Falta de falta de rola total, cara. Cara, e possivelmente era, e não era por falta de dinheiro pra ter uma, né? Ou várias, sei lá. É, cara, não, é complicado. Sempre tem um lugar escuro que o cara trabalha na vida, né? Eu particularmente trabalhei em vários, mas esse daí é um jaga que faz um cego aí com o que o Felipe tava falando. Cara, o lugar mais escuro que eu trabalhei na vida foi uma churrascaria, cara. Nossa, sério? É, porque eu era o cara que ficava no fogo virando a carne, então. Sim. Era um inferno, literalmente. Ah, mais escuro que eu tive. Mas churrasqueiro é uma das pessoas que eu respeito. Tu podia trabalhar sem camisa, ferreiro, só de bermuda e ia continuar suado ainda. É, eu tô no Amazonas, meio dia, sol a pinta, e ainda tô na beira de um fogo. Não tem como piorar. É o mais próximo que um planeta tá do inferno, isso aqui. É, imagina. Realmente, assim, imagina. O Beto tá dentro de uma sauna lá, né? Vapor desgraçado e um churrasco na frente. Não, e tu ficava então com o braço direito bronzeado e o esquerdo mais ou menos bronzeado, né? Só tanto virar carne. Por aí. Tipo, caminhoneiro que tinha que comprar pra fora da janela. É exatamente. Aí chega o cara assim: não, você é taxista, amigo. Não, não, eu sou churrasqueiro. É. Fica com aquela pele com consistência de napolitano. Na consistência não, com textura napolitano, tá ligado? Tem três cores diferentes. Sim, sim. Aí pergunta se é mestiço e tal, mas não, não, é só que eu trabalho na churrascaria mesmo. Isso. É turista quando tira a camisa com as cores. Uhum. Aqueles caras que dormem na praia com a mão em cima da barriga e fica o desenho da mão do cara na barriga. Estilo Kiko naquele episódio de Acapulco, que ele dorme com um óculos na cara. É, tipo isso. Uma marca. Caralho, lembrança de boa de Chaves. E aí, vamos começar essa porra? Bora, quem é o rosteiro? Vambora! Hey, listen! O negócio é comer... Aí! Não, você é burro, cara, que loucura! Que burro, dá zero pra ele! Boa noite, amigos web ouvintes. Estamos aqui a mais um podcast. Estamos aqui a mais um, pode crer. Aqui, com quem vos fala, Felipe. Temos um amigo Lubeck. Samu. Opa. E o... é Lucas? Ele mesmo. Opa. Então, eu tava na dúvida. Então é isso mesmo. Vamos começar a ser... Samu, ele falou e já ficou em silêncio, só desse uma... Uhum. E ele já passou pra mim. É. Na edição aí se vira. Todo mundo cagando pro outro aqui, mas tudo bem, vamos em frente. Isso aqui é um WC total, é um mictório não, né? É um banheiro não. Agora uma coisa realmente que não tá. Só fazendo um parêntese aqui. Porra, quer dizer WC, velho? Banheiro, WC. Também dá onde? Que nem inglês escreve WC. Sim, é, boa pergunta. Boa pergunta. Depois procurar no tio Google lá e depois te digo. Então, estamos aqui para falar sobre o quê? Por que me invocaram para essa área? O tema de hoje é sobre... Do que a gente ia falar sobre jogos ruins? Que merda, não. A gente ia falar sobre jogos ruins, não é? É jogos ruins. Jogos ruins. Jogos ruins. Joguinho! O tema de hoje... Ruins como? Ruins... Cara, é porque é foda. Ruins... Jogos ruins... Qual é o seu critério principal? Cara, bom, a gente pode usar critérios técnicos ou critério que cada um achar melhor pra si, né? Porque às vezes você jogou algum jogo que você acha ruim, mas outra pessoa não. É complicado, né? É, porque gosto é uma parada muito variável. É, muito subjetivo. A gente poderia citar jogo ruim em critérios técnicos. Por exemplo, um Big Rigs, por exemplo. Quem? Não, pode ser. O que importa, assim, ele tem que ter alguma coisa ruim que você reconheça que ele é ruim. Cara, Big Rigs é tudo de ruim. Eu vou começar. Big Rigs é um jogo de PC desgraçado, de caminhão. Que é uma corrida de caminhão onde só você corre, o adversário fica parado. Ah, nossa. Você atravessa. Pode procurar até aí, quando vocês puderem, no computador, dá pra jogar. Big Rigs. Você atravessa as coisas que tem na tela. Quando ele passa pela ponte, ele não passa pela ponte, ele afunda. Nossa. Ele some assim. Tá ligado? Isso é bom. Você sai. O caminhão vai pra fora do cenário e fica trimilicando assim no nada, sabe como é? Cara. E o carro. O caminhão, no caso, quando você coloca. Quando você anda de ré, ele vai bem mais. Ele vai mais rápido do que se andasse normal. Cara, eu ouvi falar desse jogo recentemente, ele é um jogo bem infame, não é? Exatamente. Ele é Big ruim Leeds, Big Leeds. Big R-I-G-S. Big Leeds. Sabe, os técnicos, eu já vi coisa melhor no 32X, nos pessoal de verdade, cara, sério mesmo. Já vi coisa melhor no Jaguar, cara. Ah, mas... Caralho. É, ali tá se deitando. É o único jogo bom do tem, tem jogos assim que são ruins, ruim por natureza, assim, que tu olha assim, aquela porra é lúdico, que é pra criar. O do Teletubbies deixa um. Nossa, não. Peraí, Teletubbies tem jogo? Teletubbies tem um PlayStation 1 que ele é coisa infantil, tipo. Um bocado de atividade, a criança chega lá, aí tem aquele sozinho pra ele. Eu tive a infelicidade de ter esse jogo na locadora. Putz, filha. Na locadora? Que diabo? Que diabo é isso? Meu pai, aquele jogo de baseada, tá ligado? Uma coisa. É, jogo pirata 50 por, sei lá, 60 reais. Vem aquela baseada de jogo lá. Existe uma diferença entre um jogo ser ruim, que ele é pra criança, e esses Big Rigs aqui, tipo, ali. Ele é ruim em termos técnicos. Não é uma ruindade artificial que é feita propositalmente pra facilitar pra alguém, vamos dizer assim, com um potencial mental baixo. Não. É um jogo que foi feito mesmo. Foi mal programado, foi tudo, cara. Caralho, bicho. Porra, é essa? Que diabo? Quero falar de um jogo velho. Um jogo ruim que também entra naquela categoria de filme ruim, que é o jogo do Quarteto Fantástico. É o do PlayStation 1? É. Cara, eu tive o desprazer de jogar isso. Também. Além de ser quadrado. Eu já vi muita coisa com aqueles quadrados. Não parecia que queriam parecer ser alguma outra coisa além de quadrados, entende? Então, o único mérito que esse jogo tem é que na época ele era um dos poucos jogos de PlayStation 1 que rodava com multitap, que dava pra jogar em 4 pessoas. É. O único mérito. O segundo mérito dele é que a tela de load tinha um minigame também bem divertido. Tanto conseguia jogar durante o load, vai ficar esperando um minuto pra carregar o jogo, tu ficava um minuto jogando outra coisa enquanto o jogo carregava. Se o mérito de um jogo é o mini jogo dele, Então, pra te ver o quão bom ele era, não? Se o mérito do jogo é o mini jogo dele, é que nem o Final Fantasy, tu comparar, tu deixar de jogar o Final Fantasy 9 todo, pra tu ficar jogando aquele jogo de cartas, cara. Ah, sim. É, exatamente. Ou tu ficar no Gwent, no no Witcher, se bem que agora vai ter o jogo do Gwent, então. Não, mas o Gwent, eu não. Eu tenho Witcher, mas ainda nem toquei no jogo. Mas dizem que o Gwent, ele é um jogo muito bom, cara. Por si só, ele garante o jogo, até que vai sair o jogo standalone. Legal. Não. Tem os mini-jogos que são bons. Quem é que jogou os jogos do Digimon do PlayStation 1? O primeiro jogo do Digimon. Cara, não joguei, mas eu tenho um amigo que já jogou e gosta muito desse jogo, cara. Cara, aquele jogo tem poucos. Tem poucos Digimon, mas tem muito minigame. Tem minigame de curling, colecionar cartões, tem muito minigame da pescaria. Muita putaria, bicho, tu ficar se explorar o Digimon. É totalmente diferente da série, só que tem muito minijogo. Sim, a única coisa que ele tem a ver com o anime é basicamente porque tu vai pro Digimundo e tu tens um Digimon, né? Porque todo o resto é diferente. Até tu vai treinando ele nos status dele e tal. Puta que pariu, só tinha uns 60 Digimon pra ter uma ideia. 60? Não tinha os principais da série. Era uma outra pegada, um outro. Não tinha, cara. Tinha o Agumon, aquele outro Gabumon. Não, tinha, mas só que. Não tinha os quase extrema. Aquela evolução moda caralho, né? Tu pegava um Agumon, aí ele virava um Guardi Garurumon, aí depois ele virava um cocô. É porque dependia de criação. Dependia da criação. Exatamente. Não tem sequência porra nenhuma naquela coisa. É que nem aquele Yu-Gi-Oh! Do PlayStation também. Aliás, o PlayStation 1 tem muito jogo. O Yu-Gi-Oh! Era melhor. Yu-Gi-Oh! Não, cara. Yu-Gi-Oh! Nem regra tem. Joga ali qualquer coisa ali, tá bom pra caralho. Não. Vamos jogar lá no cu. Se você jogar o de Game Boy, que tem as regras do jogo de carta mesmo, vai tomar no cu. Aquilo lá era pega uma vaca, um rato e dá um funde que dá um pássaro. Como assim? Ah, sim, não. Tu pega tu pega um bichinho de raio, pega um bichinho de dragão, aí vira um dragão de raio com 3 mil de ataque. PlayStation, ó. Sim. Ah, tá. É que tu falou Game Boy, eu falei, ué. Eu ia falar do Game Boy Advance, não. Do Game Boy Advance tem as regras, na moral, cara. Eu quero falar, uma das últimas versões dele eram bem bacanas, assim, desse Yu-Gi-Oh! com as regras, direitinho. A do Play 1 era zoado, cara. Todo mundo zerou aquela porra, mas era zoado. Do PlayStation era zoado. Quem nunca pilotou sua própria gravação pra conseguir mais cartas, hein? Normal, né? Série de próximo. Jogo merda, vamos voltar ao foco. Jogo? Pronto, então. Eu sempre gostei de jogos de wrestling. Vocês conhecem wrestling? Suas lutas de mentira. Sim. WrestleMania. Eu adoro aquela merda. sei lá, 90% dos jogos são ruins. Mas tem um que é o pior que todos. Que é o MTV Celebrity Deathmatch. Já jogaram esse? Ai, meu Deus. Nossa, caramba. Que famoso isso, cara. Selo programa do dia. Internet. Tinha um programa da MTV com essa merda e fizeram um jogo. Não é joguinho de internet de Flash, essas porra. Eu acho que eu vi uma versão de Flash. O melhorzinho dos jogos de luta é aquele SmackDown. Aquele era legal. O melhor que existe é pro Nintendo 64, eu acredito. Não. Que é o WWF No Mercy. Não, eu acho que é o No Mercy, sim. Não, é um pra PlayStation 2. É. Sim, podia... tinha o K1, Play 2, por isso que eu achei que... Não, o K1 é muito moderno, tô falando de um 2D com gráfico 3D, tipo a 3D, os personagens eram em 2D. Era Fire Pro Wrestling F, alguma coisa assim, era uma franquia japonesa. É bem famoso. Só que do PlayStation 1 tu tinha todas as federações mundiais. Tu tinha a Liga Americana, tinha a WWF, tinha tipo uns 300 lutadores, ainda podia criar o teu com os seus estilos. Isso. Eu adoro jogo de criar estilo. Mas a gente tá falando da ruindade. O que é que tem. Esse daí que tu falou é muito ruim, cara. Porque qualquer coisa que tenha celebridade no meio eles nem se pareciam com as celebridades. Bom. O Samu falou ainda não, né, Samu? Tá, um jogo um jogo ruim, mas que pouca gente conhece, e é bem recente, não é bem recente, mas é relativamente recente, é um chamado Dive Kick. Vocês conhecem? Já ouvi falar. É um indizinho, não é? Isso. Qual é o nome? É Dive Kick. Dive Kick. Qual tem Play 3, tem PC. Ou se for pra levar como no próprio jogo é falado, é Dive Kick. É um jogo de luta que ele tem apenas dois botões, que é literalmente o botão de dive e o botão de kick. Que é basicamente um pula e o outro ele chuta. E só a título de curiosidade, vocês isso sabem tá que é um... Sabe o quê? Oi. Isso daí tá parecendo aquele negócio que a gente fazia com a Lucard. Você dava dois pulos, aí você dava um dive kick. Isso, aí você exatamente. Tava... Eu fazia muito. Então, é isso daí. É porque esse jogo, na verdade, ele é meio que uma paródia de campeonatos grandes de luta, tipo Evo e afins, sabe? Porque, geralmente, o dive kick ele é um golpe que, em jogos de luta a nível profissional, é um golpe meio complicado e tal. Ele geralmente acaba... É meio imprevisível e por aí vai. Então ele é um golpe muito bom. Tu já pula Mortal Kombat do outro. Como é que é? Já pula Mortal Kombat pegando pro outro pra dar uma voadeira. Não sei se vai. Então, é mais ou menos isso. Aí. Daí assim, o tanto que o jogo é todo zoado assim. E todos os personagens do jogo, eles são, tipo assim, ou algum jogador, ou de repente alguma piada que aconteceu, ou uma jogada muito memorável que aconteceu em algum momento, e eles meio que fizeram daquilo ali um personagem. Tipo, tem um cara que ele é um jogador que ele é muito egoísta, e a cada vez que ele vai... acho que, se não me engano, quanto mais dura a luta, mais a cabeça dele vai crescendo, porque ele tem um ego muito grande, tá ligado? Daí ele fica com a cabeça fodida, e daí ele acaba sendo mais, um alvo mais fácil, porque tem a cabeça maior. E tem um que é um jogador gordão, assim, que ele joga com os braços cruzados. Geralmente, você joga no teclado, joga com os braços cruzados, tipo, a mão direita do lado esquerdo e a esquerda do lado direito, assim. E no jogo ele usa as mãozinhas desse jeito, tá ligado? E é tudo assim. E tem outra coisa também, que o jogo ele zoa muito com o English de japonês. Tipo, pegar um Street Fighter... os caras falando... Os japoneses falando inglês todo errado, tá ligado? E daí o jogo ele é todo falado errado, assim. Muito, cara. Não, como assim antigamente? Isso tem até hoje, cara. Tipo assim, em jogos tem não tanto, tem né? Não tem jogado muito jogos japoneses atualmente, mas... Então... Os que a gente jogava mais. Em jogos atualmente não tem tanto, mas tipo, tu vê filme, anime, tokusatsu, o que tem de nome em inglês dito por japonês todo errado é inacreditável. Cara, o Japão é um mar de... Taria, né? Alguém já jogou o jogo... Eu considero ruim, mas um jogo bom... É um jogo bom e ruim. Bom porque ele é um jogo... A jogabilidade dele é boa e tal. O ruim dele são os gráficos, que é o jogo mais gay de todos os tempos, que é o Shoaniki. Alguém aqui já jogou? Qual o nome? Eu joguei só desgraça. Shoaniki. Puta, Shoaniki. Caramba, eu sei qual é, mas eu nunca joguei isso aí, graças a Deus. Você joga com uns caras bombados de tanga e com óleo no corpo. Os caras bombados, voadores, pô. Fases extremamente gays e homoafetivos. Eu vi o vídeo do filme. Sabe o que isso me lembrou também? Mas isso é um jogo bom. Sabe o que isso me lembrou também? Mesmo se é um jogo bom, não vai entrar. Que é aquele sexo paródia. Mas isso não vem ao caso. Você deixa pro outro cast. Poxa, mas... Poxa, paródios tem limites, o paródios, cara. Então, aí outra coisa... voltando ao assunto, né? Do dive kick, só pra encerrar aqui. O jogo, assim, ele consiste basicamente em dois botões, né? O dive e o kick. Tipo, você aperta um ele pula, o outro ele chuta no ar. Se você apertar o botão de chute no chão, ele dá um pulinho pra trás, pra gente se afastar do oponente. E tem, se não me engano, acho que é 15 ou 20 segundos, assim, pra decidir o round. E outra coisa, o round é decidido com um ataque. Quem acertar o ataque primeiro ganha. Então fica naquela tensão, tá ligado? Quem é que vai acertar primeiro. E assim, só que é melhor de 10 rounds, uma coisa assim, sabe? Quem ganhar uns 5 ou 6 rounds, aí ganha a luta. Só que se tu toma um chute na cabeça, é headshot. E se tomar, acho que são 2 ou 3 headshots, no próximo round, o personagem ele acorda tonto, né? Ele fica durante alguns segundos ali vulnerável. Também tem um esquema desse. Aí... Tem um personagem bizarro, tem tipo um lobisomem, tem um cara que é um mestre sem sei lá das quantas, que ele tem um par de coturno nos pés e um par de coturno na mão, e ele consegue, ele fica de cabeça, ele pode plantar bananeira e dar uns golpes daí com a mão, e tem umas coisas assim, tá ligado? Uma pessoa em sã consciência tem uma ideia de fazer um jogo desse. Cara, tem louco pra tudo e drogas tá aí pra isso, né? LSD que o diga. Ó, LSD que o diga. E eu não tô falando do jogo de Play 1. Esse eu joguei. LSD Dream Emulator, né? É, tem altas histórias maneiras naquele jogo. Vocês estão ligados, né? Tô ligado. Creepypasta e tal. Então, eu ia falar de outro jogo ruim. Já que tá todo mundo falando que tá uma beleza isso aqui, eu vou falar de um jogo que eu amo. É, foi uma franquia muito boa, joguei pra caramba na época do Play 1, no Play 2 nem tanto, né? Mas aqui é o Tony Hawk Pro Skater. Meus Nossa, amigos, adorava. Os melhores jogos da história. Ele não é ruim, ele não é ruim. Não é ruim, não. O 5? Sim, louco! Ah, o 5 é horrível. Último, o 5 tá. O 5 perde. Ah, o 5 tem que. Acho que é dar um mil. Não, pô, assim, é. Não, o 5 é. Não tem gráfico? Velho, como assim, mano? Cinco eu é, joguei cara. O 5, cara, eu vou tacar o computador na janela, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, um jogo que eu jogava no Play 1, cara. Batia altas rachas aqui com os amigos aqui de quem fazia mais pontos, manobra e tal. Sim, o Tony Hawk, o 1 e o 2 são memoráveis. O 2, o 2. E aí o 5, o cara me fala isso, velho. Puta merda, cara. Cara, é Nossa. Assim, existe... um topo, o desgosto. Um baixo, depois chega no topo, tem uma ladeira abaixo. Sim, é. Boneco entrar na parede. O gráfico é ruim. Caralho, cara, como assim, velho? Cara, se fosse... cara. Sabe que às vezes boneco entrar na parede é bom? Castlevania no Symphony of the Night. É um segredo que tu aperta através da parede assim. Cara, sim, fazer 700%. Mas o Symphony of the Night é tão foda. É o que eu falei, você entra em outro cast, né? O Symphony of the Night é tão foda que até os bugs dele são foda. Sim, tudo aquele jogo é foda. Excelente. O jogo só não é melhor porque ele não é maior. Porque senão, olha. Exatamente. Cara. Ele tinha que ser uns 1000%, porque 200 é pouco. Sim, ó, ele devia ter uns 10 castelos, tava tranquilaço. O meu colega, ele zerou de Saturno só pra pegar as duas novas do Castlevania de Saturno. Caramba, velho. Queria eu ter esse experimento. Cara, porque eu não podia jogar com a Marito, tinha duas áreas novas, que era. A câmara de tortura do Drácula e a estufa, que é só inimigo planta. Lobo, tu que gosta de usar emulador? Já que você gosta de usar emulador, PSP. Não sei como é que tá o emulador do PSS. Emulador do PSP hoje em dia, né? Que é o PSS. Tá ótimo, que é o melhor. Dizem que está ótimo. Eu diria que 99% tudo. Dizem que esse Castlevania que foi refeito, né? No caso, pra ele, eu acho que tem essas paradas todas, cara. Ah, se pá tem. Mas tem esse Castlevania do PSP, ele tem um gravíssimo problema que eles refizeram a dublagem e não ficou tão épica quanto a original. E só isso já me estraga o jogo. Então que bom que eu não joguei. É, porque assim, as vozes são melhores, tecnicamente o áudio é muito melhor. Só que primeiro, não tem o carisma do Die Monster, You Don't Belong in This World. Não tem aquele ímpeto, aquela ânsia, aquela interpretação, sabe? Só que. Ímpeto. Peraí, outra coisa, rapidinho. Eles também trocaram o texto das falas, tá ligado? É que não consegue acompanhar o áudio deles também e tal. Então não é tão legal assim. Sério? Vamos jogar. Eita! É o Pikachu! Eita. Pikachu não gosta de ficar na Pokébola, não. Segura ele aí. Parou. Opa. Já. Tá, beleza, aproveitem. Os Castlevania 10 são excelentes, porque continuam do GBA, no mesmo nível de qualidade. Agora, os piores Castlevania, que são um jogo ruim mesmo, o Castlevania 2 e o Castlevania 4 do Super Nintendo. Puta que pariu, coisa ruim, feia, coisa mal programada, coisa pesada. É, o 2 eu não entendi. O 4, ele é até bonito graficamente, mas aquele personagem principal com aqueles 10 kg de concreto em cada perna pra andar, não dá não, mano. Não dá não. Não tem como, cara. E você vai apertando Y assim, corre, filha da puta, corre, o bicho não corre, mano. Que asca! É que depois que tu tá mal acostumado pelo Symphony of the Night, cara, não existe Castlevania bom depois dele. Assim, tem não, uns que são não, bons, não. Mas. Não, foda, cara. Não, um bom, não, ou... não. Tu joga, por exemplo, Tico e Teco, DuckTales do Nintendo, tem uma jogabilidade fluida, mas tu joga esse daí, pelo amor de Deus, velho, não tem condições. Dá, que só você tem infarto. Ah, não. A menor condição. A sonora é celular, o gráfico é bonito, mas a jogabilidade, que nojo. Agora eu vou falar um jogo ruim e vamos ver se vocês concordam. Quem é que viu Dragon Ball Evolution no PSP? Nossa, não. Eu esqueci de passar nossa. É baseado naquele filme ruim, bicho. Puta que pariu. Aquele filme. Bizarro, o jogo desse filme, eu nem sabia disso. Né? Tem. Não vale um Big Big aquela porra. Cara, é aquele jogo que foi feito pra promover o filme, né? Não foi um jogo feito pra ser jogado. Fracasso de venda. Não, é porra do filme. Mas ele foi feito pra ser jogado, pela janela. O que é ruim? O da Pantera. Puta que pariu. Parece mas, que o time da também jogou cada lixo nessa vida, né, cara? Porra. Não é lixo. Porque eu não joguei. É as crianças estavam jogando. Aí eu olhei. Eu lembrei. É, parece que o mesmo cara. Horrível! Aquelas cara, você vai comparar, não parece que as mulheres com aquele que ele me ensine hoje na cabeça lá, olha o jabá, com aquele macarrão instantâneo na cabeça, entendeu? É nesse nível. Porra, não dá, cara. Parece a Laura do jogo D, só que o jogo D é bom, né, cara? Não, vai Lucas agora. Vocês jogaram o Street Fighter The Movie? Nossa, ai, cara! Puta que pariu! Oh, sim, que sim. Beleza, aquele ali. Lindo. Assim, eu joguei tudo na época do PlayStation 1, assim, deve ter sido mais ou menos na época do filme. Eu jogava bastante na locadora, inclusive com meu irmão, só que, sim, na época, no auge dos meus 8 anos de idade, era um jogo, assim, aceitável, sabe? Hoje em dia, não sei. Aquele Blanca não aceitável em lugar nenhum. Eu vou admitir uma coisa desse jogo: a jogabilidade tá cara do Street Fighter, mas morre aí. O resto, o som, a música, o cenário, os personagens, tá tudo errado. Eles tentaram imitar Mortal Kombat, eu não sei o que foi que eles tentaram fazer com essa merda. Tem umas fases ali, eu não sei se são todas as fases, mas algumas fases parece um boneco espelhado ali no chão. Caralho, como é esquisito aquilo. Não sei se tem uma fase específica, um lance ali. Lá, velho. E as magias, cara? E as magias, bicho? Os efeitos da magia é uma sombra. Não é isso, então. Você só vê aquele recorte de papel assim aparecendo na tela. Pronto, é uma magia. É triste, bicho, é triste. Tá, cara, vamos lá. Eles faziam umas caras assim estranhas na tela de escolha de personagem. Assim, o último jogo que eu vou falar, fala três cada um, né? O último jogo que eu vou falar, eu vou escrachar mesmo, eu vou guardar. Calma. Mas é isso, amor. Não, fala vocês aí, eu esqueci o próximo jogo que eu ia falar. Deixa eu ver se eu lembrei enquanto vocês falam. Puta merda, Mortal Kombat Advanced. Puta que pariu. Mortal Kombat Master City? Não, é porque assim, Mortal Kombat Advanced devia ser um console mais foda, né? Porque Mortal Kombat Advanced, ele saiu num console muito mais avançado do Super Nintendo, só que eles não usaram um gráfico similar do Super Nintendo, eles tentaram imitar como era o Game Boy, limitadíssimo, então ficou totalmente cortado. Tipo, o Mortal Kombat do Game Boy Color é melhor do que o Mortal Kombat do Game Boy Advance. Nossa! É muito melhor. Eu já joguei até o Yu Hakusho do Game Boy preto e branco, claro. É muito tem uma jogabilidade muito melhor, muito mais. Agora do Advance, ele parece de Mortal Kombat da Aliança, aquele que os caras usavam arma. O cara usa um arma pega do outro lado da tela. Tem arma lá que pega do outro lado da tela. É tudo errado. Tudo errado. Parece. Lembrei, cara, falando ainda em Mortal Kombat, eu lembro que tinha no PlayStation 1 aqueles Mortal Kombat aqui no Marlon de Luta. Vocês lembram? Ah, Especial Forces. Isso! Não, então, no PlayStation 1 tinha esse Special Forces e tinha aquele Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Mas eu vou falar aqui do Special Forces. E, cara, é um jogo muito bizarro, cara. Special Forces não era um que era pra você comentar o jogo, ou eu tô viajando loucamente? Cara, não sei. O jogo era bem parecido com o Metal Slug. Não, não, não. Ele era visão isométrica, beat'em up. Ah, não. Em 3D com o Jax e a Sônia. Uhum. O Metal Slug 3 do PlayStation 2 ele é meio ruimzinho. Do PlayStation 2? Xixi? É. Tem um. Não, tem o Xixi é do Giga, do PC, do louco. Tem um PlayStation 2 que é em 3D, que é uma merda. Que eles não converteram bem a jogabilidade. É o 3D. Ah, esse daí eu não joguei. Eu joguei, na real, merda, eu gosto muito de Metal Slug, mas eu não joguei nem metade deles. Vai por mim, daí tu ficou na parte boa, quero 2D, acredite, não vale. Não, pode deixar então. Mas enfim, aí esse daí, tipo, basicamente, eu nem lembro da história, porque eu devia ter, sei lá, uns 13 anos, hein, foi antes da época da Lan House. Aí, mas eu lembro que eu joguei bastante, eu devo ter chegado assim, bem longe no jogo, se pá, deve ter virado e não lembro, não deve ter terminado o jogo. Mas assim, basicamente é a Sonya e o Jax dando porrada em malandro. Aí no final de cada fase tinha um boss que tinha, sei lá, a barra de vida gigante. E assim, você tava cacete nos caras, todo mundo vinha, dava soquinho em ti, dava soquinho de volta e por aí vai. E eu lembro assim que de vez em quando tu encontrava uma arma, tipo uma Uzi, uma pistola, algumas armas de fogo assim. E essas eram armas especiais, sabe? E assim, ah, vinha tipo pegar uma Uzi com 20 jogo disparos. Padrão. Pra inimigo avançar. Exatamente. Não, o problema é que o jogo nem era bom, eu não sei nem porque eu jogava aquela merda. Porque assim, o jogo ele era. Tinha uma jogabilidade meio dura, assim, meio esquisito. Só tinha dois personagens, a gente jogava de dois, então um pegava um, outro pegava outro. E sei lá, cara, era muito bizarro. Aí eu lembro assim que tinha um boss, acho que da primeira ou da segunda fase, que ele era um gordo de lança-chamas lá, bem lentão. Daí, tipo, era uma arenazinha que eu enfrentava ele e o lança-chamas dele pegava de um lado a outro, né? Aí pegava o Uzi e chegava nas costas dele e atirava até matar o boss, tá ligado? Tipo, era. Sabe que também? Fight Force 2. Nossa, Fight Force. O 2 eu não joguei, mas o 1 era muito bom. O 1 é bom? O 1 é bom, é bom. Ih, na locadora aqui eu rufava direto, o jogo não parava quieto. Sim, sim, na locadora também. Ela queria jogar. Um é Street of Rage 3D, cara. É Street of Rage 3D. É, era pra ser o 4, né? Vocês estão ligados. Ah, é verdade, né? O 1 ele só não era melhor porque ele só dava pra jogar de 2, cara. Se ele desse pra jogar em 4 pessoas, ele seria o melhor jogo do Play 1. Exatamente, seria foda. Com aquele multitap do Play 1 lá, parece um boomerang. Sim, sim, aquele multitap do boomerang do Play 1. Não, e aquele jogo ele era muito bom. Aí no segundo eu nem cheguei a ver, tá ligado? Eu soube que ele era pra 1 e ele tinha todo um esquema de level design diferente, assim, não era aquele padrão igual. Aí eu nem queria. Uma pegada meio Siphon Filters, ficou uma merda. Isso, é verdade, né? Ele era meio agente secreto, assim, roupinha preta, pistolinha. Stealth, né? Isso, Stealth. Nossa, horrível. Tipo, Snake sem qualidade nenhuma. É, tipo isso. Esse aqui andava meio. Quando ele andava, assim, tinha que andar pro lado, ele meio que dava uma inclinadinha pro lado, não era? Eu lembro de ter visto alguém jogando isso. Cara. Nossa. Agora, só. Jogo ruim, vamos lá, liberem seus jogos ruins, liberem. Eu vou falar então, o terceiro dele, né, e então eu já vou adiantar o meu aqui. Não, eu não vou falar do Superman, porque isso aí todo mundo já falou. Isso é então eu vou falar do Bobby. Isso aí é chutar cachorro morto, né? É. Exatamente. Bobby 3D também é, não é, e todo mundo na internet aí, fora já falou. Mas eu vou falar de um joguinho assim... Deveras engraçado que tem pro Jaguar. Ele é muito fácil achar o jogo ruim, então. Que se chama Kasumi Ninja. Puta aquele que pariu. Aquele jogo é nojento. Kasumi. Aquele jogo é nojento. O Luba. Eu ouvi falar assim. Ele é um cara que anda com um kiltzinho, tá ligado? Aqueles escoceses. Um vestido. Não é vestido, é um kilt, né? E o golpe especial do cara é... Ele solta fogo pelos bagos, cara. Tipo, what? Nossa. Como assim, velho? Esse é um jogo cristão. É assim, cara. Tem uma mulher lá que parece a Gretchen, sei lá, desnutrida, velho. Sei lá, cara. Cara, é muito bizarro aquele jogo, cara. É o Mortal Kombat que deu errado. Tudo errado. Nossa, exatamente. Não é errado, certo? Red to Rumble. Aquilo é uma coisa errada. Aqui. Também era. E só pra complementar esse jogo, por exemplo, quando você fazia. Tinha Fatality, sim, aquele jogo tinha Fatality. E quando você cortava o personagem no meio lá, né? Fazia um barulho como se tivesse, tipo, sei lá, mordendo uma maçã, tá ligado? Caralho, não faz sentido nenhum essa porra, cara. É muito bizarro aquele jogo. Caralho. O Super Arc de Noé. Super Arc de Noé, posso bem entender. Nossa, não. Super Arc de Noé? Meu Deus, velho. Imagina mas assim, tem sim, no Ozark, né? É, imagina assim, os crentes pensam em o que, que eles fazem? Eles pegam o Doom, que é o jogo mais violento do mundo, e aí você transforma o cara no. Falar pra vocês, o jogo que você tem que ter, você vai meloprar até a morte, mas deixa aqui. Sei. Aí muda todo o tema do Doom, aí tu é o Noé e tu tem que dar pílula de dormir pros animais, cara. Nossa. Tipo, o jogo mais violento do console. É uma merda, bicho. Uhum. É uma merda. Cara, esse jogo é incrível, cara. Eu sei. É um tapadíssimo do mundo, cara. Nada a ver. Cara. Cara. Tem umas paradas que é muito errado. Aquele jogo é muito errado, cara. Então, não tem nada certo naquele jogo. Levaram o Homem-Aranha 30. Não, cara. Cara. Eu odiava aquele jogo. Uma cidade gigante, não tinha vida nenhuma, aquela merda. Que jogo? Tinha um momento ou outro bom no jogo, era muito ruim aquela merda. E saiu pra PS2, PS3. Mesmo assim, não. Não deu. Não, cara, tem. Entra na categoria de coisa pra promover série. Mas tem jogo da Hannah Montana. Nossa. Puta, nego que joga esse jogo pra platinar, só pra pegar platina mesmo. Meu Deus, cara, não dá não. É pra conseguir a carta na Steam. É, exatamente. Só pra te dizer, platinou tantos jogos. Platinou. Na Montana. O jogo, cara, me joga aqui, tá mais Steam. Tem tipo 1 milhão de jogos, cara, não. Olha que caralho, mano. Puta merda, me falou em Superman, lembrou o jogo do Aquaman. Puta que pariu. Nossa. Jogo do Aquaman. Não recordo, jogo do Aquaman. Cara, o jogo do Aquaman tá muito errado. Primeiro porque o jogo do Aquaman é tão errado, digamos assim. Tu tem um combo, né? Um combo de ataques fracos. E tu tem o golpe super forte e tu tem o especial, que é aquele. Forte de rua. Os brilhos de rua não tem um ataque fraco e forte, né? Sim. Pois é, o Aquaman tem um ataque forte, o fraco e um combo. Então, um combo de ataque fraco, ele tira mais life que o combo de especial. Nossa. Enquanto ele é programado. A dinâmica dele é muito tosca, só tem 3 tipos de ataques. Ele fica nadando, aí o cara quando. Pera. O som tá muito. Tem mais alguns aqui. Hong Kong 97, cara, que jogo é horrível, cara. Aquela musiquinha de fundo lá, delícia, do Hong Kong 97, cara. E aquele bonequinho lá que fica atirando. Cara, aquele jogo, cara, meu Deus, cara. Aquilo ali foi para aloprar. E vocês estão ligados quando, antes da tela de introdução, aparece lá que eles querem que, eles falam que eles vão te pagar, deveria vender o cartucho pra ele. Porra, cara, ele deveria pagar a pessoa que tem aquele jogo. Que bicho, não dá, cara. Aquele jogo ali não dá, não. Tem uns jogos antigos que eles são difíceis. Eles são difíceis, né? Por exemplo, o. Battletoads. Se alguém jogou. Ah, o Battletoads é zerável, dá pra zerar, eu zerei ele. Entendi. Ah, sim. O Mega Drive é foda aí. Pois é, mas agora, Best of Best, que é um jogo de luta, ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Tu não tem chance nenhuma de zerar aquela porra. Vocês jogaram Pokémon Snap? Olha, cara, já joguei sim. Mas eu não considero um jogo ruim. Nada pra fazer naquele jogo. É um jogo pra quem gosta de tirar fotos, essencialmente, né? Mas em compensação, era até sair, sei lá, o GameCube ou o Wii. Era o jogo de Pokémon com o melhor gráfico até então, né? E o Fear-Me? Alguém jogou? Desculpa, não entendi, cara. O Fear-Me? Não. Que era jogar um peixe com a cara de ser humano. Nossa, mano. Eu lembro vagamente. Eu não cara. Aquilo entra em... Aquilo entra na categoria japonesista, né? Total. Cara, eu tô vendo aqui o Duke Nukem 3D, que o Brasil lançou. Que só foi lançado aqui pela Master System. Pela Mega Drive. Mega Drive, só pra Drive. E agora que a gente tá exportando lá pra fora. Nossa. É, se tá ligado, vai exportar pra caralho. Como tudo hoje em dia. É, postando tudo. Olha, eles escaparam muita coisa, mas até que tá. Até que é um jogo simples. Tá bem feito. Das limitações do hardware do console, tá bem feito, cara. Tá pra comer beijando. Tá pra comer beijando, né? Mas ele é ruim a movimentação dele, então. Tá que põe uma cabeça ali, não tá funcionando. É, mas ele é ruim porque. Pera. Beijando. Fica achando a linha. Eita, que editar isso vai ser um pouco. Um jogo bom. Um jogo que eu tenho e um jogo que eu jogo. Que é o Dead or Alive 5 Last Round do PS4. Ei. E, assim, ei, ó. Ei. Não, calma, deixa eu chegar no meu ponto. deixa eu chegar no meu ponto. O jogo, assim, ó, cara, o jogo, ele é lindo. O jogo, ele é essencialmente a versão de PS3, é remasterizado em Full HD, 60 quadros. Exatamente. E com alguns personagens a mais, e umas roupas a mais, e umas roupas com tecido de menos. E, assim, o jogo, tecnicamente, ele é lindo. Mecanicamente, ele é foda. Ele é um jogo muito divertido de jogar. Tipo, a namorada de um amigo meu veio aqui, eles vieram aqui em casa uma vez, e ela foi jogar, ela não sabe nem jogar videogame, não sabe nem quanto segurar o controle direito. Ela conseguiu jogar e se divertir, tá ligado? Jogava assim, daquele jeito, mas então, qualquer pessoa consegue jogar. Tipo, dava teu avô o controle, ele aperta o botão e a bonequinha fica tudo abaixo, tá ligado? E é divertido pra todo mundo. Então, só que, cara, o ruim do jogo é um fator muito diferente que eles não falam até agora, que é a história, cara. Cara, a história desse jogo é tão, assim, ó, dá náuseas, tá ligado? É tão ruim, que mesmo, tipo, um monte de personagens seminuas se batendo, com peitos balançando, e por sinal, os peitos têm uma física própria além da parte do corpo. Cara, mas é ruim, assim, num nível que, tipo, uma criança de 6 anos conseguiria fazer um roteiro melhor que aquilo, tá ligado? Tá, mas só pra contar, isso não conta com uma história, né? Tipo, cara, a história, o Ryu, que ele literalmente vai ao encontro do mais forte, essa é a história do Street Fighter, e é melhor do que o Daniel Levy, cara, consegue ser melhor. Mas o Street Fighter é todo bom, né, cara? Tirando exceções, né? Abraço, Street Fighter 3 e 5. Quando a gente tem uma festa aqui em Tapatiana, ele fala, puxa o PlayStation dele e coloca um pouco. Peraí, pra... desculpa, repete quando tem uma festa. Puxa o PlayStation 2 dele e coloca o Rambo. Pô, é legal, hein? Tu tá me dizendo que a gente tá naquela luta de mulheres na lama, com as meninas olhando o piano. Não. Mas. O principal do jogo, que é o jogo, é bom. Mas assim, tu joga o jogo e tu não bota no modo de história, cara. Sério, é um favor que tu faz pra ti mesmo. Não bota que é ruim que dói, cara. Mas o jogo é maravilhoso. O jogo é foda, é bom, é bonito, é cheio de gostosas. Mas a história é realmente. Olha, eu não queria falar isso, não. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Abraço, Marita da Bernay. Coisa nojenta. Eu baixei ele, cara. Eu tava até querendo pegar o pack do Sonic 4. Ele tava na promoção. Sabe o que eu achei mais legal nessa história toda? Foi ver a galera ficando com raiva, tá ligado? Tipo, esse jogo merece ser pirateado, não sei o que. Cara, mas eu ri tanto. Sabe qual é o problema? O povo queria muita... Tudo bem, beleza. Eu entendo a pessoa que pagou... financiou no caso, e ela automaticamente vai criar hype, né? Principalmente quando se trata de um jogo de um cara. 4 horas de encerramento. Qualquer jogo tem 4 horas de encerramento. Um abraço, Metal Gear, não merece. 10 segundos do meu tempo. O jogo tem 4 horas de encerramento, sério mesmo? Ou sobe os créditos? Ah, é, o Mario tipo... Bernard tem. Caramba! Ele botou cada um dos apoiadores no crédito do jogo? Fora. Caramba, que ridículo. Aham. E aí, tá, ridículo não, mas pô, 4 horas pra isso? Nossa, não justifica. É necessário, né? Não, só vou sarrar. Caramba, que coisa idiota. Eu nem joguei. Se você tiver uma. Eu tenho vontade de jogar, moral. Aquela explosão de pizza ali me afastou. Pera. Todas mortas, melhorar aqui do que vão fazer patch, correção, alguma fase nova, colocar um Mega Man, uma skin do Mega Man, o que vai sair, cara? Ué, o pessoal não faz tanto mod pra Steam, completar o pra... fazer um mod pro jogo, tá ligado? Melhorar aquela explosão de pizza ali, aquela explosão de Doritos ali, que não dá não, velho. Então, ali, esse jogo, eu só vi um pedaço de um streaming do Jogabilidade, quando no dia que o jogo lançou, mas eu não cheguei a jogar, propriamente dito. Mas, uma coisa que eles falaram, e pelo que eu vi eles jogando, eu também percebi, parece que jogar com aquela personagem, que é uma personagem vermelha, que parece o Zero, inclusive, do Mega Man X, que ela dá porrada com as garras, parece ser mais divertido do que jogar com os outros dois personagens. Cara, é melhor do que nada. Só que não. O Martin Lumberline, ele tá um jogo que é um jogo chamado... Eu não me lembro. É um jogo 2D feito na mesma engine que fizeram matando robô gigante. Jogo de fã. Só que é o Martin Lumberline que lançaram aqui. Antes do jogo do Martin Lumberline sair. Tá o Martin Lumberline, o Gun, que é o... Gunvolt. mais uma gatinha lá no jogo japonês. Eles pegaram três pessoas de três jogos e colocaram em um jogo só e ficou foda. É o único match no Mernani que presta. Ah, tem um jogo até de... japonês só falando daquele, de um jogo spin-off da série Mega Man, não, né? É, whatever. Não, é um jogo por Forever. Os fãs pegaram, colocaram os três de ação e colocaram eles... Só colocaram mesmo pra dar uma variada. Pra matar aí, boss. Porque os indies, eles têm um potencial interessante. Eu vi um jogo assim eles chamado... Eu vi um jogo chamado Indie Comando, que os caras pegaram personagens de 15 jogos e colocaram cada um com sua habilidade em um jogo de fase. Ficou bom. Indie Comando é tipo um Kingdom Hearts dos jogos indies, entende? Tinha o Meat Ball, tinha o Mate, tinha o Gun Strike, Gun Volt, tinha o John. Tinha muito interessante. Isso é, tem na Steam? Qual é que é? É de graça? Tem na Steam. Beleza. Eu pesquisei em Indie Comando. A gente não tá falando de coisa boa, a gente tá falando de coisa merda. É. Acho que dá pra gente terminar o jogo. Polêmico aqui? Desculpa. Pode. Então, eu odeio o Final Fantasy. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Meu Deus. Que isso? Peraí que eu vou ficar indo no áudio aqui. Pera aí. Corta. Se ele parar de falar de repente, também o errado é ter. Sabe? Fica. O errado é ter. Se for falar do 7, a gente conversa. Eu gosto do 7, mas pela nostalgia do que pelo jogo em si, mas... Os outros, cara, peraí, não... E o 7 o 13, detalhe. Eu joguei o 13 até o final, zerei, mas... Agora o resto, peraí, cara. Os jogos são bons, entendeu? Eu não gosto de RPG, na verdade. Tudo bem, eu gosto do gênero. Mas não tá ruim, não. Cara, vai por. Eu joguei o 12, né? Eu joguei acho que 20 minutos e tirei. Não consegui. O 12. Sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema? Tu não achou o Final Fantasy certo. Porque como tem cada história de Final Fantasy, tem um tema diferente, tu vai achar um Final Fantasy que tu vai gostar. Vai por mim. Eu passei por isso. Baixar uns emuladores no celular. Ah, se for jogar Final Fantasy, já que nunca jogou, não sei se tá realmente aceitando as indicações, mas joga o Final Fantasy, o Crisis Core do PSP. Ele é mais ação do que qualquer outra coisa. É um bom preço. E é um jogo bonito ainda, tem uma história boa e tal. Trilha foda e por aí vai. Joga essa porra no PSP, cara. Seria lindo se essa porra no PSP ficar lindo. Tá louco. O jogo House do Grey's Anatomy. Não, tá, mas peraí, ele falou que odeia Final Fantasy, a gente realmente repudia esse gosto dele, mas não deixamos ele falar, continua, Lucas. É, pode falar. Não é bom da ideia! Não, eu gosto do sistema de... Eu bato, aí 2 horas depois eu bato de novo. Isso. É chamado Acho chatíssimo. Na verdade, esses jogos novos também, que são mais filmes do que jogos, é tipo esse trailer do God of War novo, que saiu. E você aperta o botão, o cara faz tudo lá e você fica só assistindo. Eu acho um lixo. Ah, mas sinceramente, eu não vejo muita diferença entre o Quick Time Event do God of War 1 e 2, que tem que apertar botão e tirar alavanca. Pera, fica achando a linha. Alô, Pikachu. Ah, isso vai ser o teste mais zoado. Calma. Bora vai. Vai lá, vou continuar. Fala aí, pô. Fala de novo, manda ver. Opa, pera. Pera lá. Acho que deu, né? Vai lá. Opa. Caralho, Pikachu, para com essa porra. Vai lá, manda ver. Mano, fala a verdade, tu cortou ele. Ele tá conspirando com ele. A oposição vai dizer que é golpe. Alguém me falar aí sobre o Pera, só um pouquinho, Lucas, tá com um Pikachu na linha, tá difícil de ouvir. Eu não gostei da tua opinião, gostei, vamos seguir fé. Você falou tudo certo, eu adorei, né? Seja lá o que você tenha falado. essa fica pro extra. Eu nem ouvi direito, cara. Tá, acho que dá pra falar agora, manda ver. Jogaram Pokébola. É, jogaram Pokémon. Eita porra. Não é isso, porque eu acho que o sistema é meio chato, tá ligado? Tipo, eu joguei o 12-2. Sim. Ah, mas tu. Não, não, tem um sistema de. Mas já foi na japonesice, cara. Que foi no. G10-2, né? É, o 10-2 é o mais japonesice mesmo, de todos. Tu foi no Final Fantasy que é menos. Menos a cara clássica do Final Fantasy. Sim. Vai no 1 até o. Não, vai no. Não. Faz o seguinte. Joga esse Crisis Core, esse do PSP. Dá pra jogar em qualquer torradeira, tu consegue jogar no emulador. Quando sair o 7 remake pro PS4, tu pega ele. Se tu gostar desses dois, aí tu começa. Vai mais pra frente. Aí tu vai pro. Fazer retrocesso. 4, o DS, que tem um gráfico parecido com o Final Fantasy 9, que eu te recomendo. 4 do DS é um bom começo. Não, mas a questão 4... dele acho que não é nem o gráfico, é a mecânica, né? Aquela mecânica clássica de atacar e esperar. Isso. O ATB, né? Ah, cara. Cara. Não, mas eu tô falando, mas o ritmo do 4 do 6, ele é uma boa combinação de história com jogabilidade. Então, sim. Mesmo que tu não se evolua muito, tu consegue avançar na história, entende? É, sim, o 6 ele tem uma história muito boa, cara. Inclusive a trilha é foda. A melhor história. Foda com PH. Aí tu falou em trilha e história foda. Eu lembrei que essa semana lançaram pro Resident Evil HD o patch do Resident Evil 1. Vocês viram que coloca aquela dublagem foda e aqueles gráficos foda do primeiro jogo? Sério? Eu não sabia. Mas isso pro PS4, PC, pra que isso aí? Pra tudo? É, pro PS4 e PC. Tu fica com o gráfico do PlayStation 1. Com caramba! Dublagem de filme. Aquela dublagem foda do Resident Evil 1. Nossa, meio quadrado. Amanhã aí. Mesmo eu vou botar o jogo no PS4 ali, vou atualizar e ver como é que ficou isso. Realmente eu não sabia. Caralho. Dá uma olhada. Fica. Hilário, é tipo assim, os caras chegam lá, né, na mansão, nossa, um lugar deserto, pode ser perigoso, vamos nos separar. Nossa. Tipo, nada. Era pra esse pessoal ter tudo junto. Não, já tem, mesmo no PS4, né, nesse, ou PS3 também, esse, o remaster do Resident Evil 1, ele chega assim, uma poça de sangue de 2x2 de diâmetro no chão, na frente da lareira, ele, oh, what is this? Aí ele chega, abaixa, bota a mão, esfrega os dedos, examina bem, dá uma cheirada, olha pra Jill, olha pra cima falando pra Jill e fala, oh, it's blood. Cara, tipo, um cego enxergaria que ali é sangue de longe. Ele tem que abaixar, encostar, praticamente lamber o sangue pra saber que é sangue, tá ligado? Caralho, mano. É daltônico? Acho que é por isso que ele veste vermelho, porque ele é daltônico, ele achou que era azul, sei lá. Tá rolando sangue lá, parecia uma carne rolando no molho, assim, tá ligado? Sim, é. A poça de sangue é desgraçada e o cara, oh, o que é aquilo? Será que é café? Caraca, todo mundo mora aquele Zé Letroso que os caras falam, é muito ruim. Ah, sim. Isso aí é só pro conceito japonês e também pro do Rambo. Puta que pariu. Aquele Rambo ali não dá não, cara. Aquele Rambo que não é Rambo com o Reumatismo não dá não, cara. Aquele horrível. Meu Deus, cara, que jogo ruim. Puta que pariu. Jogo de Play 1 feito pro Play 3, tá ligado? Porra, tá doido. Bom, já deu, né, gente? Já falou mal pra caramba. Já falou mal. Falamos a verdade. Eu poderia falar de toda uma categoria de filmes de jogos que eu poupei, que são a dos Power Rangers. Que tem. Guarda pra parte 2, que até lá eu dou uma cavocada aqui na memória pra buscar mais alguns pra trazer também. Então, eu por mim termino o cast. Não era alguma coisa que você tá, galera? Não, encerrado. Vamos colocar assim como produtos mal recursos mal utilizados, né? Assim. Mal programados. Se você me achar aqui no blog, investor.com.br, também tô falando um pouco lá sobre isso. Lá tem vídeo, foto, jogos de crítica social, uma crítica positiva. E também você me encontra no. É fácil me achar no Twitter, ele não aparece no chat, não é difícil de me achar, juro por Deus, que tem um caco no spot. Agora vou ter um aqui. É. Isso aí. A propósito, falando... o Twitter é arroba Felipe Marcos 86. Ei, eu fui muita merda, né? Muita merda, né? Ah, mas assim que é bom, assim que é graça de sério. Fala merda, é graça. Só esqueceu o pau, né? É isso aí. A gente se ferra e vê mais diversos. É, tá bom. Então, vamos lá. Então é isso, pessoal. Se precisar falar comigo por aí, me encontre no Twitter de vez em quando, no, lá no arroba Odessamu. É, também procure lá no YouTube o canal Odessamu e eventualmente eu atualizarei aquelas bodegas tudo. Então, curte aí como é que ele vai te encontrar nas redes sociais, o que você faz, interessante. Pronto, meu nome é Lucas e não me sigam. Também tá perdido? Como assim não me sigam? Não, porque tem uma galera que fica adicionando no Facebook, não por isso que eu não vejo no podcast, mas porque eu faço um luau aqui em Salvador, tá ligado? Direto, todo mês. Aí ficou a galera adicionando, eu não gosto disso. Pode então pode não me sigam. Vou ver só pra galera, passa o telefone pra dele só pra sacanear. Tá bom, eu vou colocar no comentário desse cast. Pelo amor de Deus, eu faço questão. Pode entrar no sequestro pra ele. Gosto de indecente. Eu até que não gosto de chão forte. Gosto de indecente para o nosso Gogo Boy. Então é isso, pessoal, até a próxima. Então é isso aí, pessoal, até daqui a 10 dias, a gente se vê daqui a 10 dias ou mais. Até mais, galera. Felicidade. Tchau. Fui. Tchau. There is no way to stop me from going to the very top. It doesn't matter who is wrong or who is right. E aí, Felipe, quer rushear? Quem quer puxar? Vamos lá, vou tentar rushear de novo essa porra. Da primeira vez com um fiado. Isso vai ser gozado. Isso tem potencial, isso tem potencial de... Vamos lá. Bom, vamos lá.